O verdadeiro show começa agora. Venha você também fazer parte desse show, que é Pop Saudade. Nova Super Máquina do Tempo, Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Ele chegou para dar emoção à sua viagem no tempo. Com seu talento e sua simplicidade. E vem conquistando cada dia mais a família Saudade. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Eu! Covarde da Saudade. O comando da nova super máquina do tempo Pop Saudade é seu, meu DJ. Bora pra cima então, bora! Vai pra cima, covarde. Vamos acionar a nova máquina do tempo. Ligando a máquina do tempo. Atenção, passageiros. Atenção, passageiros. A máquina do tempo vai... Feliz Natal a todos, tá, gente? A gente dedica aí um Feliz Natal. Obrigado pelo carinho, tá bom? Quem tá solteiro aí no Caixa Azul, hein? Quem tá solteiro, solta o grito bem forte aí pra mim. Quem tá solteiro aí? Quem é do Paixandu aí, hein? Quem é do Clube do Remo? Bora! Charlie da Verdeira, ele é a Maria Helena. Atenção, passageiros. Atenção, passageiros. A máquina do tempo vai fazer uma viagem até o momento memorável dos anos 80, no tempo da discoteca. Novo Pop Saudade 3D. Olha a discoteca! Consumidores do Pop, Jaburaninho, meu grande amigo Johnny, o Kleber, Rubens, obrigado, olha, minha amiga Azul Estrela por ali também, obrigado pelo carinho, olha a família Picolé lá no fundão, vamos lá, Preto e Carmen, segura. amigo Charlie, carreira solo. Tá por ali ele, a Gisele, a Jéssica, né? Esse trio é muita onda. Quem sabe canta, vai. Quero ouvir, hein? Eita, pô. Amigo Buiú, o lance da pedreira. Bora, Buiú! Jorginho da Martina, Simona, né? Bruninho Digital, a Diana e também a Maeri. Cada um DJ Xando, rapaz. Meu amigo Wagner, bora, Wagner! Cavanhaque, o Ed, bora, Cavanhaque! Olha a Grace, pega a fuga ali, ó. Também a Rosa. Alô, Rosa. Mais uma, senhor. Meu amigo Rui. É dos Cafajés, ó. Comenta da galera Marlúcia. Kiko da Pedreira. Suada Pereira e também os pistoleiros Avileda estão aqui com a gente, obrigado. É muita onda, Éder. Olha, Bob Saudade, sábado, gente. Sede do São Joaquim da Marabaia. Virada de ano. Pop Saudade chega junto. Lá no Recreio, lá no meu setor. Onde eu toquei por muitos anos. Tem muitos amigos. A cidade é dona de Deus, tá bom? Dia 1º, Toca do Lobo. Olha o Topó já convidando todo mundo. Pra dia 1º aqui no Caça Azul tem Chiqueirão. Máquina do Tempo. Bora, Denis! Denis da Lambirama! Bora, o Zeca aí da Passagem Helena. E também a sua esposa e toda a comitiva, tá bom? Tá com a gente, obrigado. Bora, DJ Xano! Só no bar! Esse é o novo Bob Saudade em 3D. DJ Paulinho Boy! O covarde da saudade! Rivaldo, prepara o coração, hein? Rivaldo Soldado. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, covarde. Bora detonar! DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Paulinho Boy. Vai, amigo Brito da Pivira. Deixa eu considerar também aqui na empresa. Bora, Brito! Atenção, Cazuza. É na portaria com o Tobão, tá bom? E a produção? Joga o fogo em cima dos dois caras aí. Os caras estão arrebentando, olha. O cara de rabino de cavalo é uma onda diferente, olha. E aí? E aí? Vai, vai! Aí o cara de boné se invocou, olha. Essa não, covarde! Será que tem alguém do Paixandu aí hoje, tem? Quem é do Paixandu aí? A galera do Papão bate na palma da mão. A galera do Papão bate na palma da mão. Quem é do Paixandu aí? Cadê a torcida do Clube do Rima aí, hein, cara? Quem é do Clube do Rima aí? Só quem é do Remo, só quem é do Remo, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. A galera do Leão, a galera do Leão, quem é do Remo, som do grito. Um Feliz Natal a todos presentes hoje aqui no Caixa Azul, pra curtir a nova máquina do tempo, gente. Obrigado pelo carinho. Vamos pra cima então! Vem de chuva, vilão, me olha. Atenção, David. Então chega aí com o Ed. Covarde da Saudade, DJ Paulinho Boy. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, saudade. Pra balançar, pra agitar, Paulinho Boy vai detonar. Só esquenta, só esquenta. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai. Atenção, DJ David! Chega aqui com o Paulinho Boy, mano. Depois ei, maninho. Vai passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, no meio do com saudade da minha branca, do ver o peso da sacanagem lá. Eu sou popstar no meio da malandra. Como é que é? Fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu. menino. Menino, o que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, se o tambor começa, a tua saia gira o mundo inteiro. Para pra te ver, menina, me diz o que fazer com teu rebolado. Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, prepara o coração, que após a próxima vai começar a covardia. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado. Curimbó, segue a ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado. Curimbó, segue a ginga do teu rodado. Com seu rebolado. Olha o dançarino do Pernambuco já na área aqui com a gente. Forte abraço. Olha aí, olha aí. Essas duas figuras. O Ed e o Ed. O inteiro para pra te ver, menina. Me diz o que fazer com teu rebolado. E o quê? Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, no cor, essa roda gira. O que vou fazer pra te ver, menina? Ai, menina. Vai! Pra roda. Mora Ju Estrela, toda a sua comitiva aí, ó. Também é um filho do Tiago Lombardi. Puxa, moçada, é a dança do boi no salão. Tiago, né? Vem pra cá, vamos lá. Bora, Tiago. Vou perguntar e vocês vão responder. O mais querido de vocês, vamos lá. É o boi da moçada, meu boi. Vai entrar no salão, vai brincar. Dança, dança, meu boi, pois se vá. Vamos todos brincar. É o boi da moçada, meu boi. Vai entrar no salão, vai brincar. Dança, dança, meu boi, pois se vá. Vamos todos brincar. Eu pergunto, você responde. Com a força do seu pulmão, responda se você gosta. Quem é do seu coração? Responda se você gosta. Quem é do seu coração? Quem é tunante, levante o braço. Santista, levante o braço. Quem é Palmeiras, levante o braço. Quem é Paysandu, levante o braço. Quem é Remista, levante o braço. Corintiano, levante o braço. São Paulo, levante o braço. Eu pergunto, você responde. Com a força do seu pulmão, responda se você gosta. Quem é do seu coração? Responda se você gosta. Quem é do seu coração? Quem é solteiro, levante o braço. Os estudantes, levante o braço. Quem gosta de mulher, levante o braço. Quem gosta de homem, levante o braço. Quem é do ramo, levante o braço. Os paraenses, levante o braço. Os brasileiros, levante o braço. Os caras pintadas, levante o braço. Quero ver! É Paysandu, levante o braço. Remista, levante o braço. Bora, minha produção! Feliz Natal a todos, a gente deseja. Bora começar a covardia, que o covarde chegou. Começar a namorar. Aqui está o novo Pop Saudade 3D. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro futuro qualquer. Bora, Jaú! Teu ideal foi me abandonar. Tão só. Atenção, Cazuza! Então chega aqui o Gera, então, Gerson. Olha o Fábio da Cabanagem, né? A lembrar sozinho. Isso é meu, isso é meu. Todo nosso amor. Tão só. Pela noite escura. Cheio de amargura. Bob Varejeiro e a Grace Kelly. Chega agora. A chorar. Ei, amarelo! Minha dor. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Mas a vitória foi de outro qualquer. Foi me abandonar. Tão só. Povo Pop Saudade chegando. Muita gente de volta aqui no Pop Saudade. Então, gente, sejam todos bem-vindos à nova super máquina do tempo. Vocês sabem que aqui é coração, parece coração de mãe. Sempre cabe mais um. Tão só. Pela noite escura. Cheio de amargura. Robinho Saudade e a Rafaela Top aqui, olha. Feliz Natal. E o quê? Minha dor. Pop Saudade. Genetino de Anani Deus chegando agora. Cara, passa o pano na letra dessa música. Mas uma coisa eu te digo: a gente tem que dar valor na pessoa enquanto ela está viva. Hoje acordei pensando e chorei sozinho. De Éden para Leila. Eu não acreditei, você não estava mais. Me belisquei com força e vi que não era um sonho. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Andei a casa inteira e louco gritei teu nome. E o abajur da sala aceso me fez lembrar. Rio do Saudade, fantástico. Das horas de amor, das juras, amor e plano. Quando eu te fazia amor no mesmo sofá. É surge amor, sinto no ar. Meu amigo Brito da Bevira. Sempre companhia aí do Hugo e do Júnior. Hoje e do Poço Ipiranga. Também a Cleide e a Lica, obrigado. Sem você aqui. Recordações de tanta ilusão. Sonhos perdidos. Tudo é sem graça. Que eu já te pedi. Na verdade, esse cara, ele tava sonhando, cara. Ele tava sonhando com a esposa dele, sonhando que ela tava do lado dele, dando carinho, dando amor. Mas na verdade, ela tinha falecido. Quando ele acordou do sonho, na verdade, o que ele estava tendo era um pesadelo. Por isso, essa música é assim: Restos de Amor. Ainda guardo em minha boca o primeiro beijo. Ainda sinto teu perfume a me acompanhar. No pensamento eu tenho ainda os mesmos desejos. O coração acelerado pra te entregar. Que bom seria se eu pudesse te ver agora. parceiro meu. É vestido dentro, né? Você é... Também é o Eduardo Taquicista, olha aí. Porque eu sempre te amei. Você saber que nada mais tem sentido, que nada é mais importante do que você. Papi, saudade! É amor, sinto ar, sonhos vividos, hoje não valem nada sem você aqui. Marcelão Turismo e a Pátio Montanhas, olha aí. Recordações de tanta ilusão, sonhos... Marcel Améria, aí dos máximos. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Aqui está o novo Pop Saudade 3D. A nova. A nova. Hoje não vale nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já. Vai pra cima, covarde. Aquela coxa de retalhos que tu me deste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Obrigado, Dalva, também ao Regi e a Big Loura. Comitiva aí do Jurunas, né, Brito? Obrigado. Pobreza, aquela co... Olha aqui, bicho Lupi tá chegando junto, olha. Está bem guardado. Até o Léo apareceu hoje, olha, Léo. Agora na vida rica que está se vendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro. Meu amigo Marcelo Cão na Pedreira, carreira solo hoje, olha, tá solteiro. De lembrar da cor. Ah, não, achei uma telinha. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. Obrigado também, o Mael, a Jô, aqui com a gente. Olha a Nath Pop, por ali, bora, Nath. Tá com saudade, olha. Não abandona, não. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos. Agora, na vida rica, quem estás vivendo? Terás como agasalho colcha de cetim. Obrigado também ao Zeca e a sua esposa. Comitiva do Saúl. Faz de lembrar da coxa e também de mim. Novo Pop Saudade. Agora na vida rica que estás vivendo. Bora, João Tio Lupida. Terás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, quase lembrar da colcha e também de mim. É a nova super máquina do tempo, Pop Saudade 3D. Bora com o Corvato, chegou! Me acorda, me sacode. Devo estar tendo um pesadelo. Aí, garçom. E daquele dos piores. Providencia balde de cerveja. É da equipe Churupita, né? Olha o primo chegando junto. Bora, primo Light. Vou embora. Espero tudo dessa vida, mas não estou preparado pra viver sem ela. É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual. Tudo embora sendo um sonho. Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei, que outros ventos espalharam por caminho. Delegada Marluce, olha o Rui do Escafajé, sabe? e o tanto que eu te dei. E quando transbordando ansiedade, atenção, Cazuza, não chega aqui, o covarde. Ô, Cazuza! E te abraçava e te queria. E que aos poucos te perdia e eu não queria te perder. Este é o novo Pop Saudade. Olhando, vendo as coisas divididas, me agarrando às salva-vidas, fim de conta que segui. Atravessando a calmaria, tempestade eu vencia. Pra esse amor sobreviver. Jorginho da Matinha e o seu amor Simone, aqui no Pop 3D. Eu deitado te esperando, solução da minha solidão. Querendo em vão seu coração, que já não tenho a mão. E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam, e se afogavam em pesadelos, te acenando, te chamando e te querendo com. Um abraço também aos verdadeiros da saudade. Quinta-feira na Arena Mix. Tudo dividido, tudo se desmoronou. Tração Repá, coordenação aí. Ferido, aí do Amarelo, do Machinho, também do Rui dos Cafajés. Vai ser muita honra. Vamos lá, vamos lá. Me acorda, me sacode, me consola em teu calor. Bora, Amarelo! Que a solidão não pode impedir jamais o nosso amor. De vir a ser e acontecer, de nos fazer viver. Não chore, não pense, eu estou aqui. E daqui não saio sem você. Hoje eu sei o que ontem passei, longe sem te ver. Só agora eu fui compreender. Bora, Gato Jato, a equipe faz gostoso. Sem você. A Liane, a Letícia também estão com a gente, hein? Obrigado. Mas... que a saudade superou toda a maldade. Alô da Silva! Comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei de pensar nos dias de tristeza e agonia dessa vida que passei. Ju, a estrela do Pop Saudade. Ela chegou, Nath Pop. Essa gata é sem coração. Do Pop Saudade 3D. 3D. 3D. Hoje eu sei o que ontem. Olha o que eles querem ali. Calor de balsa. Longe sem te ver. Só agora eu fui compreender. Que sem você. Sou planta sem raiz. Ora, Nath, o Éder te espera, né? Veja que a saudade superou toda a maldade. Vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei de pensar nos dias de tristeza e agonia. Pessoal, DJ David aqui comigo, David. Que passei. Que sem você. Pop! Saudade. Essa é mais uma produção com a marca Louro Pop Produções. Quando eu ficar quieto no meu canto, seu moço, deixar pra lá. Se eu não puder conter meu pranto, não tente me consolar. E tá todo mundo dançando, coisa boa, mano. São lembranças da minha cidade. Para consumidores, Kleber Rubens, tô por aqui, também o Kleber. Obrigado. Preto e Carmen, dou valor. Duro foi sair daquela casa. E na estrada. Sua estrela. Sobreviver. Duro foi deixar Maria Rosa. Toda manhosa. Sem entender. Bob Varejeiro aqui no Pop Saudade 3D. Ei, Bob! Novo Pop Saudade 3D. A nova super máquina do tempo. Eu moço, vim pra ficar. Preto e Carmen. Consumidores do Pop Saudade 3D. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa sem entender. Chegou Banana do Caçador de Dote. Bora, Banana. Ei, Banana. Duro foi deixar. Vamos lá, família! Toda manhosa. Máquina do Tempo. Lambe gela a área. Vamos lá, vamos lá. Ela não. Bora, Ed. Ele é a Grace Kelly. Também a Grace quer a fuga ali. Ó. Mas sente o perfume das flores quando estou pra chegar. Essa menina diz que meus olhos são os seus olhos, que vê o mundo quando está comigo. Sente a claridade. Ô, oh, Maé! Era o Bruninho Digital por ali também. Também a Diana, obrigado. DJ Xano! Fala, Xano! Olha o Dog dos Corvates, ele a Cinderela. Bora! Diz que sou no céu a estrela que nunca viu nascer. Ela não. Ei, amarela mato! Vem cá me dar um beijo, vem, bebê. Adorei tua boquinha, tá, gato? É o homem do Trig Trig. Novo Pop Saudade. Eu fico triste ao vê-la na janela, sentindo a vida sem ver que é tão bela. Mas Deus quis assim e assim, ela me faz sonhar. Até choro quando suas mãos procuram meu corpo. Nova Super Máquina do Tempo. Pop Saudade 3D. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Ela vê em mim o sol do amanhecer. Diz que sou no céu a estrela que nunca viu nascer. Ela não vê o meu rosto, mas sente o meu calor. Seu jeito triste e tão puro me trouxe tanto amor. Ela sabe. tarde como eu fico triste ao vê-la na janela, sentindo a vida sem ver que é tão bela. Mas Deus quis assim e assim, ela me faz sonhar. Até choro quando suas mãos procuram meu corpo. O meu carinho é seu conforto. Ela vem na luz do seu olhar. E o covarde vai metendo ficha. A luz do seu olhar. O sol já vai sumindo, sem calor. O mar vai refletindo sua cor. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder. Você chegou. E eu só. Amigo Fábio da Cabaná, olha aí. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Olha, gente, a partir de terça-feira, quem quiser tirar a carteirinha do Pop Saudade, pode procurar o Paulinho Boy, tá, gente? Vou tomar a frente dessa parada aí, tá bom? Meu zap é 98354098. Vamos lá. E eu sozinho vou, você se foi, meu bem, eu fui. Fala, Thiago, filho do Chapo Lovato, olha aí, falou. Alguém... Olha o Kiko Considerado. Eu... Ele é a Rayane. Eu... Pela comitiva de Marituba. Um grande amor. Olha aqui, bicho do Pita. No dia que acaba a sombra vem. Equipe Lambi Lambi no Pop Saudade 3D. Mais nada, não sou ninguém. Bora, Bira! Amarelo, Denis, equipe Lambi Lambi. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder. Saudade, aqui você escuta a saudade original. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me saudade dominou, tua boca me condicionou a só querer. Equipe Churupita, agora é Pop Saudade 3D. Corpo sensual me enlouqueceu, o teu beijo me prendeu, és a minha obsessão. Olha o Fábio Eduardo, também as suas esposas, hoje aqui no Pop Saudade, olha. Puxa, galera, que o prazer de conhecer na minha passagem lá pelo Brasilândia. Meu amor. Bora, Paulo! Minha paixão, agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração que me diz: chega aí, Marela, chega aí, meu irmão. Que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Quebec, o homem da família Picolé. Cadê o seu Picolé, sua beira rainha? Todos aqui hoje para curtir o Pop Saudade. Olha o cara de balsa! O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Manda o tio Pé, tá com a gente, também o Claudinho. De falar. Equipe Lambi Lambi, obrigado. Me dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. Bora, primo Light! Ele é help. Me diz. Para ser feliz. Momento tão triste foi aquele pra mim, quando você disse entre nós tudo acabou. Muito chorei e pedi Kiko do Lava Jato considerado. E por muito durou. Comitiva de Marituba chegando junto, olha aí. Olha a gente, o DJ David já batendo as fotos pra gente postar no Facebook, tá bom? É que a nossa câmera é profissional. Sem querer como sou. Alô, Rebelde! Sei que jogou. Dá apoio pro David, tá? Vamos bater a foto da nossa família, bora. E não fui eu, foi você quem errou. Aí, Rebelde, Geretão na área. Sei que ainda existe amor entre nós dois. Só depende da sua compreensão. Brigamos, se sofremos, se xingamos, pode escrever. Esqueça e não ligue pra isso não. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto, eu te espero, pode escrever. Meu grande amor, eu preciso de você. A Cinderela, eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Que Deus te abençoe na sua viagem, né, Cinderela? Que Deus te abençoe. Você é o Dog, hein? Meu amor, e tem tudo de mim. Devia entender e querer como sou. Sei que jogou toda a culpa em mim. E não fui eu, foi você quem errou. Cinderela no Pop 3D. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto, eu te espero, podes crer. Meu grande amor, eu preciso. Aí, covarde! DJ Paulinho Boy. Eu preciso de você. Vai pra cima, covarde! Você foi minha noite, meu dia. De repente virou fantasia. Não passou de uma ilusão. Me guiou no caminho incerto. Afastou a tristeza de perto e conquistou meu coração. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem interesse direito. Obrigado, Robinho, Sol, Robin, do Sol. Também a Rafaela Cobb. Equipe do Quebra Mesa estão aqui com a gente, obrigado. Adoro uma angústia imensa. Um vazio sem sua presença. Vem meu peito atormentar. Minha porta está. Equipe Quebra Mesa, a equipe mídia do Pará. No Pop Saudade 3D. E eu estou a te esperar. O meu erro perfeito me usou sem interesse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Como é que é? Vai! Mas eu sei que o tempo é que dirá. Se um dia você vai pra mim voltar, pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Ficar comigo. e os covardes do Pop Saudade 3D. Sinto agora uma angústia imensa, um vazio sem sua presença, tem meu peito atormentado. Eduardo Taquijinho, chama Eduardo! Minha porta está sempre aberta, pode entrar nessa casa deserta, que eu estou a te esperar. Eduardo Taxista, você foi o meu. Ele chegou pra ficar. Novo Pop Saudade 3D é a nova sensação sonora do Pará. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Um dia você vai pra mim voltar, me pedindo pra te. Brito da Up Vida, ele dá valor no Pop Saudade 3D. Olé ali no fundão também, Brasil. Alô, consumidora! Obrigado pelo carinho, viu? Pop Saudade, sábado da Marabaia, tá, gente? Réveillon no Recreio. Dia primeiro aqui tem Chiqueirão. Dia primeiro Pop Saudade, a Toca do Lobo. E aí? Que culpa tenho eu? Que culpa, hein? Triste assim, sem ninguém pra me amar. Meu amigo Zeca da Passagem Santa Helena, ele é sua esposa. Pelo comitivo, alô Zeca! A chuva terminou e nosso amor se acabou. Tudo pode acontecer. Estrela, tá falou, bora junto. Para mim, até os carinhos seus que você prometeu, eu esperei, você não me deu. Tudo pode acontecer. Da Pedreira. Que culpa tenho eu? Olha, segunda-feira que vem eu passo por lá, hein? Se prepara pra serrar. Se foi você quem lutou pra acabar. Que culpa tenho eu? Que culpa tenho? Fala de Fresh Break agora, mano. Não se vá, se você for. E aí? Eu vou chorar, porque te amo demais. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Quero que você, meu bem, não me esqueça. O meu coração foi feito só pra você. Por favor, me entenda e não desapareça. Sem o seu amor eu não consigo viver. Meu bem. Bora, DJ Netinho! Já deu de hora? Quer matar quem, negão? Tu? Meu bem, não se vá. Porque é o Cabo Charlie! Bora, Cabo Charlie! E aponta logo o revólver. Da charmosa Diana, tá de gordinho também. Bora, vai! Meu bem, não se vá. Se você for, bora, Bira, bora, Claudino, Amarelo Amado, O João Bilambi hoje na área. Cadê o Denis? Alô, Denis! Manda um beijão carinhoso lá pra Silvia Martiaga, do maior valor. Meu amor, é. Você é minha paz. Quero que você, meu bem, não me esqueça. O meu coração foi feito só pra você. Por favor, me entenda e não desapareça. Sem o seu amor eu não consigo viver. Meu bem, não se vá, porque eu te amo. Meu bem, não se vá, porque eu te amo. Meu bem, não se vá. Alô, Jeretão! Então chega aí com a Mônica na Casa da Serença. Abre a portaria, tá mano? No meu diário encontrei um caso de amor. Roberto tá indo aí. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Bora, charmosa! Eu chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo como ela amo. Deus lhe agradeço por ela me amar. Encontrei um caso de amor. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. E eu, hein? Eu chamo. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Eu amo, como eu amo. Deus te agradeço, por ela me amar. Eu chamo, como eu a chamo. Deus te agradeço. Lá nossa mira tá na área. Bora. Eu saí com você. Bora, Milton! Para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. As charmosas do Pop Saudade. Elas têm o charme 3D. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer. Apenas com um oi. Bruninho Digital e seu amor de Ana dos Primos 3D. Isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda. Perdoe a mim. Édio do Jornal Liberal. Isso é tão natural. Não me queira mal. Para lhe falar de amor. E quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Oi. Até perdi minha voz. Olha, a gente chama no São Joaquim. Agora vai ter Pop Saudade, ó. Tudo que eu tinha a dizer. Coroa de bigode arrebenta, moleque. E apenas com. Ele é só madame. Um abração também para o vaqueiro Léo. Cadê ele? Ele é a moça bonita, bora, Léo! Abraço covarde! Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez, isso é tão natural. Vaqueiro Léo, curtindo só de boa, a Saudade 3D. Bora, Edson! Bora, Edson! Edson gosta. Jornal Liberal. Fada encantada, quem escolheu teu amor para mim? Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida, vivo a te adorar, Nadir, minha flor querida. Se eu pudesse, até o mar te ofertaria o sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. Mas existe o impossível pra transformar minha intenção. Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. Escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida, vivo a te adorar. Vamos lá. E minha flor querida. Olha o nosso técnico da Audio Live. Amigo Alan, do áudio. O cara que realmente tira esse som maravilhoso aí do Pop Saudade. Quero te parabenizar, Alan. Cara guerreiro, batalhador. Igual a gente tem o respeito e o carinho muito grande. Bora, Alan! Vida também te daria, mas existe o impossível pra transformar minha intenção. Alô, David, aqui com o Bruninho. Minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. Atenção, passageiros da Super Máquina do Tempo. Embarque no portão de acesso ao Pop Saudade. Destino, a viagem no tempo. Olha o pau de arrocha pra quem tá falando. Manda 007. Você se foi, meu coração sangrou, sofreu. Eu vivo nessa solidão. Só eu sei o quanto dói, ninguém merece, não. Hoje o tempo passou. Valéria Dondoca, localizada na João Alfredo, em frente à Estação da Moda. Alô, o tiro da KDG! Aí o hino, meu irmão. Você me viu passar na rua e diz que eu tô mais de. O casal Preto e Carmo deu maior valor. Bora, Chema. Bora, Marcelo Cão. Eu fui de você, só de você. Eu amei você. Com Valéria Dondoca. Cuidado, João. Mudei a satisfação. Cadê o cavanhaque, mano? Também o cavanhaque lá no fundão. Também a Gleice pega fuga. Você fica a Mônica na casa da Cereça. É no Humberto na área. Tudo resolvido, Humberto? Quando você se foi, meu coração sangrou, sofreu. Eu vivo nessa solidão. Só eu sei o quanto dói, ninguém merece, não. Hoje o tempo passou. eu imploro pra você. Olha, gente, as carteirinhas do Pop Saudade hoje estão valendo a festa toda, tá bom? Se quiser tirar sua carteirinha, me procure a partir de terça-feira, depois das 20 horas. Beleza? Vou tomar a frente dessa parada aí, tá bom? Isso, esquece que no passado. Fala, Rodrigo 3G. Ele e a sua morena Flu HD, olha só. Você. Alô, Rodrigo! Aqui está o novo Pop Saudade 3D. Olha o Rui, velho agora. Com Valéria Dondoca, moda feminina. Olha o Canela pro mundo. Alô, Canela! 07. Essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe. Gleice pega fuga. Aceita essas flores que você mandou. Ed, sempre marcando presença aqui no Pop Saudade 3D. Lágrimas que derramei por você. Flores não sabem amar, flores não sabem chorar. Luxo, maior valor, olha só. Olha o dog dos covardes. Ele é a sua Cinderela. Eles já estão de regresso para outra. 07. Para outro estado. Que Deus realmente possa abençoar a sua estadia aí, tá, meu irmão? Sucesso para vocês aí. Todos os meus segredos foram armas para você. Deite aí com o Bruninho. Que não existe. Rapidona. Mas em você acreditei. Me entreguei por inteira. Te amei e a mais ninguém. Meu coração machucado desacredita em você. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua. Deixe que era o Bob Varejeiro. Bora, Nath Bob! Essas flores que você manda. Meu amigo Charlie, carreira sola, Gisele. Também a Jéssica, obrigado. Né? Vamos lá. As lágrimas que derramei por você. Flores não sabem amar. Flores não sabem chorar. Cavanhaque, sempre aqui no Pop Saudade. Pra quem dá valor. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar nem a metade do que eu sinto aqui. Tentar somar. Bora, Rosa. Pouco resultado. Eu digo, Kiko considerado, olha. Os dados ainda contam. Ele só doer a dama. Vamos lá. Será que agora? Ô, Rayane. E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa pra você, yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva? E amiga Letícia, olha aí. E cada gota eu te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver, yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva? E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acendeu. Banda 007. tentar somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Harry Boy, chega aí, Harry. Ah, e aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa pra você, yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar? Jéssica 3D e sua mãe Gisele, já aqui no Pop Saudade. Hoje tudo sai na janela pra ver. Olha o Charlie. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo. Chinelo do galera, os covardes, obrigado. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor, mas como não posso... Novo Pop Saudade 3D. Aqui está o novo Pop Saudade 3D. Estou pensando em como vou dizer adeus, já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu, vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Novo Pop Saudade. Os amores nos deixarão uma canção para sempre. Longinho Pop chegando junto. Palavras que fala, Longinho. Fala, Jorginho da Martina. Ele é Simone, obrigado. Canela pro monte. Bora, Canela. Ele é a primeira dama. Júnior e Neto. É sucesso. Confirmado dia 14 na Cora da Prefeita, hein? Estou sofrendo. A nova máquina do tempo. Vai chorar. Mais uma do Canela. Você brincou com os meus sentimentos. Mas no meu mundo. O Pop. É o Pop. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Primo Light, a Help. Bora, primo. Meu Fábio da Cabanagem. Eu estou vivendo. Uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Primo Light e sua esposa Help do Pop Saudade 3D. Uma emoção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. No coração da gente. Calma, Eduardo, olha o coração. É. Chegou o caçador, bora caçador. São amores que deixarão. O Hamilton tá na área, né? O Hamilton, olha a Samira. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos... Uma canção para sempre. Palavras... Bora minha produção, bora. Sim. Bora pra cima! Coração da gente. Novo Pop Saudade 3D. A famosa The Time Machine. A famosa The Time Machine. Que significa máquina do tempo. Vai pra cima, covarde. Louro Pop Produções.